Bem-vindo a mais um programa do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que foi a semana? Você tá ligado que a gente tá nas beiradas da Terceira Guerra Mundial, né? Epa, é isso que eu ia falar, como que foi, como está sendo, né? Caralho, pra quem tá por fora, se bem que quando isso aqui sair, de repente o mundo já acaba. De repente não tem podcast. Pode ser que a galera nunca vai escutar essa gravação se aqui. Se você tá ouvindo esse programa, você sobreviveu mais um dia. O que aconteceu foi o seguinte, Evandrinho, como você sabe, aquela região lá do Oriente Médio sempre tá... É sempre treta, mano. A turma não é muito de boa, né, cara? É foda. A galera tá sempre tretando, quando não é entre si mesmo, é com as outras regiões, os poderes da região, né, os outros países e tal. Tem a famosa guerra de proxy, em que uma nação dá fundos e dá treinamento e armas pra um grupo paramilitar rebelde pra brigar com um líder de um país. Isso, foi os caras aí, tá ligado? Sempre rola essas paradas por aquelas bandas. E agora o que aconteceu foi o seguinte. A Síria, né, lá do camarada Bashar al-Assad, que é o presidente barra ditador da porra toda. Tá, e é ditador, né, presidente. Tem um tempo aí que tá rolando treta lá, né? E aí o que acontece é o seguinte. Todo mundo quer o cara fora do poder. Só que o problema é que quem tá mais brigando contra o cara é o tal do Estado Islâmico. Aí fica aquela parada, puta merda, como é que a gente resolve? Porque como é que resolve isso? Não é uma galera de boa pra você brigar, né? Bater de frente. Pois é, tem uma galera de boa também, mas ao mesmo tempo tem um Estado Islâmico. Então você fica naquela situação, se a gente derrubar esse maluco, o Estado Islâmico vai agradecer nós. Porque no vácuo de poder nessas regiões, sempre é grupos extremistas malucos que cortam a cabeça dos outros. Que sobem lá ao papel da liderança. O que é que aconteceu agora? Saíram notícias de que houve um suposto ataque à química que o Bashar al-Assad mandou no seu próprio povo, né? Nos supostos rebeldes, os protestantes, os caras que são contra o governo dele. E aí tá mó confusão, porque tem gente que não acredita que aconteceu, tem gente que acha que isso aí pode ser algum tipo de hoax, alguma propaganda de guerra. E aí, entre a galera que acredita, tem o pessoal que quer uma ação contra o Bashar al-Assad, acham agora que o cara aprontou demais, né? E os Estados Unidos... Foi supostamente, né? Como não tem confirmação, a gente tem que falar supostamente. Afinal, somos repórteres. Um colega meu veio elogiar a gente naquela discussão sobre a CLT lá e os PJ e tal. Caralho, teve uma pessoa, então, que elogiou a gente? Ele elogiou. Eu falei, mas a gente falou, ainda assim falou muita merda. Aí ele falou, mas pelo menos vocês estavam preocupados em não falar merda. Já é alguma coisa. Aí ele falou assim, vocês estão melhor que muita gente da mídia. Então a gente tem gente que simplesmente fala merda sem medo de ser feliz. Exatamente. A gente falou, concordo, mas pelo menos a gente tinha preocupação que a gente tava falando. Aí ele comentou que a gente tava melhor que muita gente na mídia, então temos que falar que, como o ataque não foi confirmado, né, a gente tem que falar que supostamente o ataque deixou 80 pessoas feridas e tal. Só que, cara, é o que você falou, é uma região que é aquele tipo de situação que, sim, qualquer corzinha fudeu. Estourou a bombinha, aquela bombinha do São João, tá ligado? Os caras já, o pau já come sem ninguém nem perguntar o que tá acontecendo. Pois é exatamente isso. Tá uma situação tensa lá, né? Sempre foi, mas agora tá pior. Sempre foi, exatamente. Depois dessa treta... E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, né? World Police, como dizem, né? Que, sabe o Team America? É, ou a polícia da internet, né? Os Estados Unidos é a polícia do mundo. Não, pois é. Ainda mais agora, pô, o Trump também gosta, né, mano? São a polícia do mundo. Não, mas o Trump, a campanha dele foi super contra isso, entendeu? Esse papel dos Estados Unidos como polícia do mundo. Do mundo, o intervencionismo. Né? Tanto é que tem muitos apoiadores do Trump, eu conheço vários apoiadores do Donald Trump, que estão revoltados. Triste. Teve gente... Pois é. Estão revoltados. Eu já participei de podcast gringo de apoiador do Trump, mano. Que o thumbnail do podcast é o cara com o bonezinho. Você não sabe os caminhos sombrios que eu se as pessoas soubessem dos bastidores... A minha persona gringa, rapaz, eu só ando com o apoiador do Trump. Olha, mas olha só. Posta no seu Facebook, Força José Maier. Imagina o cara postar isso, mano. Tá louco, nem de brincadeira, velho. Não, pior que, tipo, imagina se o cara for... Se aconteceu alguma coisa horrível com o José Maier agora, tipo, o cara foi assaltado e tomou um tiro. Se você falasse força José Maier... Você toma outro tiro, que nem ele. Você toma outro tiro. Não importa o que aconteça, o cara pare agora, tá ligado? Se fudeu. Sim. E, mano, não cai entre nós, com razão. Tem uma de seu otário. Não, com razão total, mano. Se isso aí for tudo verdade, que eu acredito que seja, porra. Merda. Mas olha só. Continuando. Estados Unidos, né? O mundo cobra dos Estados Unidos uma ação contra essa, essa carnificina que tá acontecendo lá na Síria, mas ao mesmo tempo o mundo não gosta que os Estados Unidos se intrometa tanto no negócio dos outros. Porque sempre dá merda. Os Estados Unidos se meteu em toda a América Central, América do Sul, naquela parada lá dos anos 60, 70 por causa do socialismo, se meteu no Oriente Médio pra caralho, se meteu na Ásia Menor, né? A parada do Vietnã, o conflito da Coreia. Os Estados Unidos sempre se mete tudo e a galera reclama. Então agora, depois das duas guerras no Afeganistão e no Iraque, os Estados Unidos estão assim, cara, a gente gastou dinheiro pra caralho, a gente sacrificou muito da boa vontade que o mundo tem em relação com a gente, deu mó merda, isso criou o Estado Islâmico, vamos ficar longe dessa parada. O apoio que os Estados Unidos têm dado a essa galera se limita a ataques aéreos, porque eles não estão se metendo muito, não estão se comprometendo muito, só jogar umas bombinhas e tá de boa. Dessa vez, como essa parada do ataque químico foi muito pesado, os Estados Unidos foi lá e soltou, tipo, 50 ou 60 mísseis Tomahawk. Bonito, virou videogame. Em cima dos campos lá dos airfields, tá ligado? Dos aeroportos militares lá, destruiu a porra toda. E aí os Estados Unidos, como a parada tá muito tensa, eles avisaram os caras que vai rolar bombardeio, falaram pra todo mundo lá do como é que se diz? Avisaram tanto a Síria quanto a Rússia, falaram assim, ó, vai chover bomba aqui, filho da puta. Sai fecha fora. A janela, tá ligado? Sai fora. Mano, tem que rir porque a situação é foda, mas caralho, você é louco. Eles fizeram isso justamente pra não ter casualidades, tá ligado? Pra não ter gente morrendo, pra não justificar qualquer coisa, entendeu? Falou assim, olha, a gente vai detonar aí, mas estamos avisando, sai fora. E aí o que acontece é o seguinte, a Rússia, mesmo tendo sido avisada, ela evacuou, lá tinha gente lá na base, lá na Rússia, deixa eu reiterar, tinham russos na base que era da Síria, né? Que a Rússia tá naquela região. A Rússia meio que é aliada da Síria, mas aliada naquelas. E aí agora tá o seguinte, a Rússia falou, não, vocês avisaram, mas ainda assim achei que foi filho da putagem. Já fecharam canais de comunicação lá na Síria com os Estados Unidos, já convocaram o Conselho de Segurança das Uniões... A Rússia falou que vai fazer o reforçar a defesa aérea, né? Ainda falou que vai reforçar a defesa aérea. O saco vai tomar. Basicamente ele falou, beleza, quer tentar vir, vem, só que a gente vai revidar. Eles falaram assim, passaram uma linha no chão e falou, pisa aqui então agora. É, a pessoa passou pra ver o que acontece. Bate então, virou o rosto, tá ligado? A Rússia... Não, porque a Síria, como a Rússia tá vivendo na Síria, a Síria coloca a mão na frente da Rússia e fala pros Estados Unidos, cospe aqui. É, cospe aqui. Só que aí se os Estados Unidos cuspir, vai os dois cuspir de volta. Pois é, então... meu irmão, o negócio é o seguinte, qual é o resumão dessa situação aí? Aproveite a vida enquanto tá de boa. Aproveite a vida, trepa sem camisinha daqui de diante. Caralho, imagina, mano. O cara mete o louco, só os HIV comendo. Mete louco. Tá complicado, mano. Não, mas quando acontecem essas coisas muito absurdas, a gente fala, caralho, terceira guerra. Nesse caso, eu vou falar, nossa, certeza que vai ter a terceira guerra, porque, né, cara, estamos civilizados ao ponto que dá pra conversar, mas, cara, é preocupante, maluco. Que a Rússia, está ligado que o Putin, ele tá aí pela zoeira. Se for um dia que ele tá com muita vodka na cabeça, fodeu, mano. Ele vai mandar bomba, ataque, os caralho de asa, onde precisar. Ou seja, é complicado... Aproveite a sua vida, beba tudo, tá ligado? Porque não vai durar mais. Essa porra não vai durar mais, não, maluco. Se você tem aí 100 mil reais na sua conta, paga o nosso padrinho, se foda, vai acabar o mundo mesmo. Ele fala o seguinte, mano, eu acho que os maias, eles estavam certos, eles só se atrasaram 5 anos. Essa que é a verdade. Já era. Mas então, Evandrinho? Sim. Vamos para as notícias. Bora! Deixando o corpo travado, universitário te deixou com o pé gelado. Evandrinho, vindo diretamente, onde foi isso aqui? No Reino Unido, Newcastle. No Reino Unido. Enquanto o mundo não acaba, as pessoas estão festejando. E gente se divertindo. Enviado pra nós diretamente do amigo Guilherme Moura. Tem muito Moura na internet, né? Nando Moura, cara. Parente do Wagner Moura. Wagner Moura. Baita ator, diga-se de passagem. Guilherme Moura, Capitão Nascimento. E o Wagner Moura aí, você sabe pelo nome? Capitão Nascimento, porra. Ah, olha aí, o Easy prestigiando os artistas, porra, nacionais. Vou, inclusive, reassistir esse filme hoje. Porra, bom filme, você é louco. Excelente, mas olha lá. O Guilherme Moura mandou aqui pra gente, diretamente, onde foi mesmo? Eu já abri aqui de novo. Do Reino Unido. Rolou no Reino Unido. Rave, você fala rave ou rave? Rave. Rave. Rave no esgoto. Polícia fechou uma festa com 200 pessoas. Ah, quem organizava era o Mestre Splinter. Ele tinha pizza pra todo mundo. Ai, que nojo. Cerca de 200 pessoas participaram de uma rave delirante localizada em um esgoto embaixo das pontes que desembocam na boca do rio Osborne, Newcastle, Reino Unido, no sábado passado. Agora vou te falar um negócio. Ele falou que a rave é delirante, né? Você sabe o que é Jenkins? Não. Ah, meu Deus. Eu vou te passar o linkzinho aqui. Esse artigo em português pra facilitar a tua vida, tem. Ai, que beleza. Ah, olha, lê isso aí. Evandro, pra quem não sabe, quem já sabe o que é Jenkins já tá rindo. Mas pra quem não sabe, Evandro, leia, tá aqui nos enquetes, leia em voz alta aí, ó. Por que essa rave é delirante? Por que será que essa rave é delirante? Jenkins é uma droga inalante e alucinógena, né? Alegadamente produzida a partir de fezes e urinas humanas. E tá porra, os caras... Caralho, não tem limite, né, mano? É bom que tem a guerra mesmo e tá que bomba nessa porra tudo. Aos tempos armazenados. Caralho, os caras fazem droga de cocô e fezes. E urina. Tá de parabéns. Mostra aqui, ó. Peraí, cara. O esgoto deve ser um lugar. Deve, realmente, então, cara, que dá aquele cheiro. Talvez por isso, mano. Olha. Porra, mas não vou falar que é a mesma sensação de usar drogas. Até porque, como eu já falei aqui, não usei drogas. Polícia, não vem atrás de mim. Mas você já entrou em algum banheiro público que tá. Que nossa. Manja que. Você tá ligado que eu vou falar, né? Vê aquele. Como se tivesse um ar vindo de dentro, assim, que você dá aquela viradinha no rosto assim. Imagina dentro de um esgoto, mano. Olha esse link aí que eu mandei, a foto que eu mandei. O Zencaster também? Ah, tá abrindo. Mano, você é louco, cara. O maluco. Tá porra. Ele tá tomando o que aí? Mano, ele tá cheirando o Jenkins, porra. Mano, a foto você mandou o moleque com canudo, cara. Você mandou o link errado. Mano, parece que ele tá tomando um bagulho de bosta ali, realmente. O pessoal que estiver ouvindo isso na hora do almoço de domingo deve estar achando maravilhoso. Olha essa matéria. Ah! O cara tá, porra, 2 girls and 1 cup. Mano, o Easy V me manda um cara cagando dentro de um pote de vidro no meio do mato. E aí os caras me colocam uma censurinha ali no cu dele, como se fosse adiantar alguma coisa. Como se a foto fosse menos maldita porque tá com a censurinha. Ai, caralho, o cara fazendo um Jenkins, mano. Aí, mas como que é? Tipo, o vinho, a bosta, você que é da área da saúde aí, como funciona? A bosta aí, realmente é o melhor podcast do Brasil. Mano, a bosta, ela fermenta. Olha isso. E aí o cara dá uma cheirada, como funciona? Olha a última foto que eu mandei. Caralho, que desgraça, mano. Cliquei. Caralho, aí é mancada. Não vou comentar essa foto. Não basta. A polícia tá atrás de nós. Agora os religiosos. Coloca na postagem. Foto profana não pode ser comentada. É muito vacilo, mano. O nego não perdoa, né, mano? Eu não sei nem se eu vou botar essa foto. Não, põe que agora a gente falou. Então tira o cast. Ai, mas deixa lá, foto secreta. Cara, foto profana. Banida pelo Vaticano. Foto banida pelo Vaticano. Eu fui procurar imagens do Jenkins e achei essa foto do que parece ser uma capa de um LP, talvez. E aí tem assim, Jenkins James with Jesus. Aí tem uma foto de Jesus segurando duas garrafinhas de Jenkins. Que horror! Tá louco, mano. Mas vamos botar. Sim, a galera tava. O Mestre Splinter mandou o convite pra turma, pelo criou o grupo, o evento do Facebook. É um grupo. Mandou pra galera. Mandou. Não, e é um esgoto bonito, mano. Um esgotão, compadre. É um esgotão, velho. Não é aquele esgoto brasileiro leproso. Eu acho que tem lepra aí também. Os convidados se esgueiraram através da água suja do esgoto pra chegar. Imagina só esses convidados. Pra chegar até o local, que havia sido divulgado no Facebook. No sistema de som e equipamento de iluminação. Falei, ó, ele criou um evento no Facebook, claro, cara. Rave do esgoto, só colar. Só colar. Um sistema de som e equipamento de iluminação haviam sido montados no local da rave. Ih, começou a tremer o prédio, tá ouvindo aí? Não vi não, mas tem vídeo beleza. Da rave aqui, já tô assistindo. Olha, a polícia recebeu denúncias da festa subterrânea nas primeiras horas da manhã de domingo, antes de eventualmente fechar a rave em torno das 4 horas da manhã. Nenhuma prisão foi feita, mas uma investigação está em curso. A polícia declarou que o local é perigoso e que... É, perigoso... Cara, eu tô com medo de pegar uma só de ver a foto, caralho. A foto. Nenhuma prisão... Olha, a polícia declarou que o local é perigoso e que os organizadores haviam colocado a vida em risco. Cara, aí o cara faz uma piadinha cretina. Não disco. Não disco, aqui, idiota. Cara... Ai, meu Deus, velho. Você tá vendo? Aqui, o vídeo curtinho de algum Twitter. Eu vou te mandar, eu vou te falar uma parada aqui que você talvez não saque, porque eu não sei se tem isso no Brasil. No comecinho do vídeo, lá, os dois segundos, tem um copo vermelho, né? Que eles chamam de Dixie Cup, esses copos vermelhos. E tem vários. Sim, esse copo é famoso. E aí você vê vários negocinhos prateados de metal. Você tá vendo isso aí? Ah. Sabe o que é isso aí? Pino de cocaína? Não, não. Isso aí é óxido nitroso. Mas é uma embalagem, parece, hein? Então, não, mas isso aí, ó, peraí, ó. O que faz no corpo do safado? Isso aí é tipo gás do riso, tá ligado? Ele dá uma cheirada pra ficar mais louco. Não basta a bosta ao redor. Pois é, o cara, eu não sei se tem isso no Brasil. Ah, mas basicamente, eles vêm num cilindro, entendeu? Cilindrinho desse de metal. Ó, eu vou te mandar aqui foto, aqui, ó. Aqui, cadê? Manda no onde? Link do Mercado Livre. Zencaster. Óxido nitroso. Na ambulância, a gente dava isso pros caras, porque disfarça um pouco da dor, entendeu? Quando o cara tem alguma... Levou uma pancada muito forte, deslocou o ombro, alguma coisa do tipo, a gente dá isso aí pro cara. Caralho. É fácil de comprar isso. Então você vê que tem... Tá vendo aí que tem vários cilindrozinhos de metal do mesmo tipo? Uhum. Pois é, a gente... Eu já vi isso muito nas festinhas que a gente aparecia lá. Sempre tinha alguém caído, fudido por causa disso aí. Não vi nenhum andando no esgoto. O cara da... Caralho, esse ser humano é foda. O cara vai cheirar bagulho de médico, mano. Mas é um anestésico bem leve, entendeu? Eu já tive que tirar essa parada quando eu desloquei o ombro. Ah, na verdade, não. Quando eu feri, machuquei minhas costas. Eu até comentei isso no meu site. Eles dão uma mangueirinha, você morde. E a sensação é como? É igual tomar anestesia mesmo? Não, você fica meio leve, entendeu? Você fica meio... Dá uma lombra boa. Entendeu. É bom pra quem é gordo, então. Você fica meio leve. Ai, caralho, o inspetor-chefe David Pickett classificou o local como perigoso para os membros do público por não ser um local apropriado para festa, não me diga. Um esgoto, né, brother? Não é uma área de fácil acesso, portanto, se alguém precisasse de assistência médica de emergência, eles teriam grandes problemas. Tivemos muita sorte em não falar de um incidente mais sério, especialmente quando se considera que muitos dos envolvidos estavam sob a influência de álcool, não apenas álcool, mas também, como eu comentei, óxido nitroso. Álcool e bosta. Álcool não é uma mistura boa. Se dirigir, não beba. Se cheirar bosta, não beba. Álcool, óxido nitroso e Jenkins. O nome desse podcast vai ser o quê? Vai ser Bosta Z. Esgotos Z. E redes, esgotos e redes. Vamos pra próxima? Não tem comentário não, né? O João Pedro Silva comentou. Festa de merda mesmo. Festa de merda. Aí o outro cara. Na falta de verbo, improvisa. É, meu amigo. Mas, porra, pelo jeito o cara tinha gastado a dinheiro. A necessidade é a mãe da invenção. Os caras não tem onde fazer a festinha. É, não tem o local, esgoto. Mas, porra, tinha sistema de som e o caralho. Esse sistema de som, você está ligado que é uma caixinha normal plugada num... Aquelas, né? Caixinhas de Bluetooth, tá ligado? A prova d'água. Não é nem Bluetooth, é de cabo mesmo. R$30, mano. Com um braquinho pra colocar o cartão SD do lado, tá ligado? Mas essa é tipo de notícia que todo mundo, se fosse no Brasil, caralho, ia falar, caralho, tinha que ser no Brasil também. Esse país lixo. E é, mano, no Reino Unido, olha aí, ó. País supostamente desenvolvido. Liz, a próxima notícia foi enviada pelo nosso amigo, que você não botou o nome, mas o Twitter dele é Acerola Muti, que a gente vai ver o nome dele agora. É João? É João ou você tá zoando? João. JP Bebinho, como você sabe que é João? Eu sei tudo, porra. Ah, falou Deus. Só JP, pode ser Janaína Pascoal. Não, ser porra. Uma mulher. Afinal, o Avatar é um Naruto. É um Naruto. Só mulher gosta de Naruto, porra? Não, mas não, nem só homem também gosta de Naruto. É, ele mandou a seguinte notícia. Aconteceu no glorioso estado de Santa Catarina. João Justiça... Pedro de Pinho é o nome do cidadão. Tá escrito JP no Twitter. Sei que tá. Você olhou foto? Olhou foto nessa parte. Não, caralho. Quando você me mandou no DM, você mandou o nome do cara, já esqueceu. Então eu que tô errado. E tá, porra, que reviravolta, rapaz. É porque eu peguei no formulário, achei que tinha pego do Twitter. Burrão. Enfim, o João Pedro, então, nosso amigo João Pedro aí, um abraço, João Pedro. Justiça de Santa Catarina afirma que lagartixa tem o direito de circular pelas paredes. Olha aí. O título. É, tipo, mano, o título chama atenção pelo seguinte. Você já pensa, caralho, a justiça não tem nada melhor pra fazer? Pelo jeito não. Aí a gente vai entender o que aconteceu. Morador de Florianópolis será indenizada por ar-condicionado queimado. animal entrou no compartimento do motor e o equipamento morreu. Aliás, a lagartixa entrou dentro do ar-condicionado da tia, o ar-condicionado queimou e a lagartixa morreu. A Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa a pagar R$ 664 de indenização a uma moradora de Florianópolis que teve o aparelho de ar-condicionado queimado após contato com uma lagartixa. Foi eletrocutada, na moral. Mano, mas tá errado, eu acho que não, nem terminei de ler, mas eu acho que os caras não deviam pagar indenização por nenhum. É, entrou em contato com o motorola e morreu. De acordo com a decisão, aí entra aspas da decisão da justiça. Uma lagartixa tem todo o direito de circular pelas paredes externas das casas. A caça, tá escrito a cata, mas é a caças. A caça. A caça de mosquitos e outros pequenos insetos que constituem sua dieta alimentar. Caralho, dieta alimentar. Pessoal, ô Celso Pinto, você conhece alguém de Santa Catarina? Não, não, esquece, não esquece do W, o nosso amigo melhor juiz do Brasil. Ah, é. Pô, ô melhor juiz do Brasil, vamos dar uma ligada pessoal de Santa Catarina e ver se eles não têm uns casos mais importantes pra julgar, pra fazer andar, não? Porque, caralho, os caras estão preocupados com o tipo de dieta da lagartixa. Não, dieta alimentar da lagartixa. É. Quantas proteínas por dia a lagartixa está comendo? A empresa não quis pagar o reparo do aparelho, alegando que a culpa era da consumidora, que por descuido permitiu a entrada da lagartixa na... Caralho, vai se fuder, mano, também. Mano! Não, mas Izzy, se coloca no lugar da empresa. Você tem lá o... A empresa tá errada, Evandro. A empresa tá errada, pelo amor de Deus. Tá, porra, agora a gente vai debater aqui, foda. Caralho, eu concordo com a decisão da Justiça de Santa Catarina. Caralho, beleza, meu computador tá meio bosta. Aí eu abro ele e jogo um rato dentro, porque eu sou brasileiro. Ah, peraí, você tá jogando aí eu chego, rato, aí eu chego na empresa que me vendeu o computador e falo, aê, entrou um rato aqui que queimou essa merda, que era o novo. Como assim, mano? Mas o rato, você colocou o rato aí dentro, porra. Mas como você vai saber que a mulher não tá com a lagartixa lá dentro? Porque o ar-condicionado tá do lado de fora, porra. Lagartixa. Mas caralho... Mano, não faz sentido essa porra. Faz, o pensa cara, bem. Os caras tão fodidos. Que a empresa tem culpa que o lugar tem lagartixa? Foi mal instalado. Devia ter a parada que o equipamento que protege contra lagartixas ali. Mas... Porra! Tá que nem a justiça americana. Tem que ter tudo, senão tá fodido. Mas é, caralho. Veja bem. O juiz tá certo. A lagartixa... Dizer que a lagartixa tem o, entre aspas, direito é uma parada meio estranha. Ele poderia ter dito que... A instalação deveria ter previsto a possibilidade de entrar um bicho e ter fechado. Animais silvestres possam entrar. O equipamento. A lagartixa é um animal silvestre, a lagartixa? Mas é, não é não? O que, que é um animal silvestre? Sei lá, mano. É um animal silvestre, pra mim é um esquilo bonitinho, um alce, sei lá. O Bambi. Silvestre, vamos ver aqui. Qual é a definição de animal silvestre? Quem não será que é o melhor biólogo do Brasil? Não, tá aqui, ó. Animal silvestre é o que não é doméstico. Uma lagartixa não é um animal doméstico, porra. Qualquer animal. Um tubarão é um animal silvestre. É. Tá porra, caralho, meu conceito tá todo errado então. É, mas. Enfim, é. Vamos ver aqui, ó. A empresa não quis pagar. Como é que começa? Peraí, uma pausa aqui rápido. O que quer dizer silvestre? Definição. A selva, não é derivado de selva? Aqui, será? Derivado. É porra, isso mesmo, que se nasce, na se selva. Cria na floresta ou na selva. Aí então, também tem lá, que não foi domesticado e que se tornou selvagem. Ou seja, tem as duas. Silvestre e Stallone. É, os integrantes da primeira turma de recursos. Olha aí, ó, os caras reclamam quando eu falo turma. Os integrantes da primeira turma de recursos do Tribunal de Justiça da capital de Santa Catarina afirmaram que ficou demonstrada a fragilidade do equipamento. Concordo. Já que sofreu dano pelo contato com um animal tão pequeno. Concordo com a decisão. Cadê o nome do juiz? Entrou uma mosca no... Tá, pô. O cara deixa o celular, aí entra um mosquito dentro do celular. Aí amigo, a culpa é da Apple. Jurandir, tô ficando louco. Evandro, temos que chamar o Jurandir pra gravar um podcast. Sim, tá falando isso há meses também, nada, hein? Pois é, tem que chamar, tem. Vamos combinar. Meta do padrinho, chamar o Jurandir. Aí os caras vão tirar o dinheiro. Não, melhor não. Sim, discorda. Mostra a tese, nobre deputado. Olha aí, a tese é o seguinte, eu concordo. Imagina, a gente coloca 2.500 pra tirar o Jurandir. Aí a hora que tiver chegando 2.400, o bagulho começa a cair desgraçadamente, tá ligado? Vai, beleza. Defenda a empresa, a lagartixa. Vou defender a lagartixa. O que acontece é o seguinte, Evandro. Você tem que considerar que quando o aparelho é instalado de forma que fica exposto às intempéries do tempo, né, à fauna da região, ele tem que ser colocado de uma forma que seja protegido de alguma maneira, não é verdade? Se você vai fazer uma instalação de um equipamento elétrico, você tem que colocar a proteção que protege contra a chuva ou contra qualquer outra coisa, não é verdade? Então esse ar-condicionado, se ele tinha uma entrada grande o suficiente para que um animal pudesse entrar, eu acho que foi mal instalado. Eles podiam ter protegido aquilo ali. Então, se a alegação fosse essa, a alegação inicial da mulher fosse essa, ó, quero, sei lá, a garantia porque tá mal instalado e zoou. Mas foi, é uma coisa. foi essa. Agora a lagartixa entrou e quebrou, sei lá, mano. Mas é aquele esquema de lei, é interpretativo. O juiz podia falar, minha filha, cala sua boca. Lagartixa entra mesmo e vai entrar sempre. Se fode aí. Mas, Evandro, eu acho que não, sabe por quê? Porque a gente não ouve muita história de ar-condicionado quebrado porque entrou um animal. Pelo jeito, isso é uma parada atípica. E por ser atípico, eu imagino que os outros tenham alguma proteção contra isso, de alguma maneira. Você não acha? Sim, faz sentido. Sua teoria faz sentido. De acordo com a sentença, os engenheiros que projetaram esses motores sabem que as lagartixas se instalam do lado de fora da residência. Tá vendo? Olha aí. Área que legitimamente pertence às lagartixas. Ô, Catar, mas esse cara, mano, e tá porra, né? O cara que é maluco. Do lado de fora você não pode mexer. Esse é o terreno das lagartixas. Essa parede. A empresa deu azar que pegaram o juiz do Greenpeace, tá ligado? É isso que eu ia falar, mano, o juiz é um amante de lagartixas, brother. Porque, tipo, se for pintar a lá de fora do pé, ele vai falar, não, aqui quem manda é as lagartixas, vai pintar pro lado de dentro. Aí continua, era só o que faltava, exigir que o autor, calma aí que desceu aqui sem querer, exigir que o autor ficasse caçando lagartixas pela parede de fora, ao invés de se refrescar no interior da casa. Mano, esse juiz, ou seja lá quem que deu, é o juiz, né, que tem que bater o martelo lá pra ser desse. Realmente ele é do Greenpeace, maluco. A empresa também foi condenada a pagar 1,5 milhão em honorários. Além de queimar o aparelho, a lagartixa morreu. Caralho, ela teve que pagar o advogado da tia ainda que processou eles. Porra, quanto foi, será? Quanto que custou um ar-condicionado desse? Você não faz a menor ideia, velho. Porque, ó, ela recebeu uma indenização de R$600 e os caras teve que pagar mais que o dobro só pro advogado. Não sei falar essa palavra. Inadverticalmente, é isso? Inadvertidamente entrou no compartimento do motor de um aparelho de ar-condicionado que causou sua morte. Infelizmente, relevante neste mundo dos homens. Aí o cara do Greenpeace mesmo! Mas afinal, como ela ia saber que não havia barreira ou proteção que fizesse refletir o seu pequeno cérebro, senão seria melhor procurar refúgio em outra toca? Diz a justiça. Os caras de justiça escrevem bem pra caralho, né, mano? Uhum. Era só o cara falar, é a empresa, culpa é sua que não fechou essa merda. Próximo. Paga aqui esse valor pra tia, próximo. Aí, naturalmente, que todos os links do G1 trazem junto deles milhares de comentários. Vamos ver. Só teve 21 dessa vez. Temos aqui o... É, mas tem um que tem 1000 likes. 1.243 likes. Caralho. Paulo Guerra. A família da lagartixa... Vai no recentes aí. Família da lagartixa vai entrar com uma ação indenizatória pela morte. Se pegar o mesmo juiz, é capaz de ganhar. Vai ganhar mesmo. Mas peraí, estão falando que é um juiz, mas no comentário falando que é uma juíza. Você leu errado aí? Pode ser, calma aí. Cadê? Eu não... Ah, fala justiça, a gente tá falando juiz por... É, porque a gente... Força do hábito. É. Machista? Não, mano, enfim. O juiz Dredd falou, é lagartixa, tá certo. Se o nosso podcast se tornar famoso o suficiente pro Anticast fazer uma crítica sobre... Se eu lembrar, que eu provavelmente vou esquecer... Mas calma aí, ó, uma promessa. Provavelmente eu vou esquecer, mas se eu lembrar todas as vezes que for alguma coisa, eu vou falar que é mulher, então, agora. Tô falando isso. A próxima notícia, se vou falar, instaladora... Se esse podcast se tornar grande o bastante pra um dia a gente ser atacado pelo Anticast, você pode apostar que... Ele vai falar isso. Eles vão falar isso aí. Olha aí, tá vendo? Eles são tão machistas. Eles supuseram que o juiz era homem, sendo que não teve nenhuma indicação no texto. Cara, aí por causa da notícia da lagartixa. Tá, porra, vamos caçar um terreno pra carpinar, né, minha gente? Aí o João Pedro faz um comentário aqui, ó. Ah, decisão certíssima. Não citaria parte da vida da lagartixa, mas a juíza teve senso de humor. Teve mesmo. Aí o Rafael comenta: pronto, agora tudo virou motivo pros restos brasileiros falarem do povo do sul. Porque deve ter alguém comentando: tinha que ser no Rio Grande do Sul. Sempre tem esse comentário, sim, nada a ver, né? Tem a galera. Mano, a galera. O pessoal tem um ódio no coração e eles só precisam de um motivo pra externalizar. O Fábio Lima tá puto, ó. Não tem mais nada no mundo para lutar? Então vamos defender os direitos das pulgas ficarem nos tapetes. O cara, tá vendo? O cara não entende. Entende que a questão não é... A lagartixa. Então, mas a notícia dá uma valorizada monstra também, né? É, não, a notícia tem uma valorizada porque é assim que se clica, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com o direito da lagartixa. A questão é que a instaladora do equipamento deveria ter protegido ele de alguma forma da fauna silvestre. Porque como é um equipamento exterior, isso deveria, né, deveria se imaginar que isso era um risco. Cara, tem um cara que fala aqui, ó. Conheça um cara que as formigas fizeram um ninho na sua TV e a danificaram com a urina. Temos um biólogo. Easy. Falando em coisas que. Falando em instalações e derivados, vamos para a próxima notícia. Vamos para a próxima. Olha só, esse aqui foi mandado pra nós. Hoje estamos bom em lembrar o nome da galera, hein? Esse aqui foi mandado pra nós pelo Paulo Farias. PC Farias. Arroba PHLFBR. Porra, mano, aí tu não facilita a nossa vida. Parece nick do Battlefield. Isso aí é a senha do Wi-Fi dele, certeza. Vai lá na casa do Farias. 2014, né? 2014. quando instalaram a net lá. PH 2014. Certeza que, se duvidar, é a senha do Gmail dele. Após vídeo viral, o instalador deve suspender teste em rede de proteção sob pena de multa de R$10 mil. É uma multinha boa. É, esse vídeo viral, provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo a gente devem ter assistido, que é um cara que faz uma instalação de... Antes de eu adotar o Jake, fica uma curiosidade, eu cogitei adotar um gato. Olha aí. Mas aí me fala, para, cachorro é muito mais legal. E aí, realmente, eu acho que cachorro é muito mais legal. Ele é muito e legal. Aí, quando eu tava pensando em adotar o gato, eu fui atrás de ver como que funcionava a instalação dessas redes. Uhum. Que a galera coloca em apartamento que tem sacada, isso, ou em janela mesmo. Que é pro gato não tá ali andando, dando rolê de boinha, uhum, e cair lá embaixo, né, mano? Ou até pra quem tem criança e tal. E aí, o vídeo era o quê? O cara tinha feito uma instalação, ele é de uma empresa que faz esse tipo de instalação de rede de segurança. E, cara, quando eu vi aquele vídeo, a galera deve ter assistido, você fala, porra, tem gente que realmente tem muita segurança no trabalho que faz. Uhum. Porque o safado, ele vem e ele se joga, ele pula e se joga, dá um moche, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Em cima da rede, como se fosse pular do prédio. Cadê o vídeo? E a rede segura ele, e ele é um adulto, tá ligado? Deixa eu rever o vídeo aqui, peraí. Ai, tá louco, mano. Teve um cara... Então... famoso em Toronto nos anos 20, eu acho, que morreu de forma semelhante. Ele instalava, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele instalava. Ele foi janelas. Testar pra ver se tava bom, não, quebrou? Pois é, eu tô lembrando aqui muito por cima, mas era mais ou menos o seguinte: foi em Toronto isso, nos anos 30, 40 por aí. Um cara instalava janelas de um vidro que ele dizia que era, tipo, completamente inquebrável, e pra provar, ele ia correndo e se jogava na janela, aquela janelona que vai do chão ao teto, sabe qual é? E aí, tá ele maluco. Uma vez, e a parada. Só que e a parada quebrou e ele saiu voando e morreu. Só que olha a ironia: no final das contas, ele tava certo, porque o vidro não quebrou. Foi o friso da janela que saiu fora. Caralho. Então ele realmente era bom do que fazia. Deixa eu ver aqui, ó. Deu azar. Unbreak. Deixa eu ver se eu acho que essa... Era um idiota, né? Apesar de tudo. Anedota aqui, ó. Cadê? Death of Gary Hoy. É isso mesmo. Peraí. Deixa eu ver se... Eu li tudo errado, olha só. Gary Hoy. Deixa eu ver se tem a parte de português. Não tem. Era um advogado que morreu... Eu errei tudo errado. Eu lembrei só os detalhes principais, mas olha só. O Gary Hoy... Eu vou colocar aqui o link na postagem. Gary Hoy era um advogado que morreu em 93 numa firma de direito, né? Escritório de advogacia chamado Holden Day Wilson, em Toronto. Ele morreu num ato de autodefenestração acidental. Ele tava querendo provar pra... Tinha uns estudantes lá no escritório dele, né, estudantes de direito, e ele queria provar que o vidro lá do prédio era inquebrável. E aí ele foi lá escrever, ó. Aí ele se jogou na janela e caiu do 24º andar, porque o friso da janela saiu. E ele tinha feito essa brincadeira várias outras vezes. E aparentemente, nossa, por ele fazer isso com frequência, como é que se diz? Foi soltando. E aí ele falou assim, ó, tinha uma festa na sexta-feira, o Mr. Hoy foi lá e se jogou na janela, não deu nada. Aí ele foi lá e se jogou de novo, e a parada saiu, sacou fora da parada, entendeu? Tá maluco, mano. E o pior é que o vidro realmente não quebrou, o cara saiu voando, mano. É louco, acho que dá uma machucada, né? Cair do 14º andar... Caralho, mano. Acho que ele não ficou 14º não, 24º. Nossa, você é louco, virou uma sopa lá embaixo, então. Puta merda, deve ser um negócio horrível, mano. Virou uma poça de ser humano. Sim, mas esse vídeo, a gente tá falando dele aqui porque viralizou pra caralho. Foi em fevereiro, eu acho, no começo do ano, fevereiro, março. Uhum. É recente. E muita gente que vai ouvir a gente falando da notícia aqui assistiu o vídeo. Uhum. Então, continua aí pra gente ver o que deu. Vamos ver aqui. Eu nem vi esse vídeo ainda, vamos lá. Imagens do arquivo pessoal. Aquele videozão do WhatsApp que mandaram, né? Mano, ele, sim, é louco, mano. Pelo amor de Deus. Completamente louco. Isso é uma confiança que eu não tenho em ninguém nesse mundo, que dirá no meu próprio trabalho. Não, ele se joga bonito, mano, na rede. Não é que ele tá empurrando, gente. Eu vou soltar meu corpo aqui. Ele se joga como se fosse o artista se pulando na cama elástica, saca? O cara que pula, solta o trapézio pra cair na rede de segurança. Mano, eu, nem se o cara chegasse e falasse, eu te dou dinheiro, pula lá. Eu falava, não, eu confio que você é bom. Não, chama o melhor cara que instala essas coisas do mundo, coloca uma cama elástica lá embaixo, ambulância já esperando, tá aqui R$1.000 e eu ainda não faço um negócio desse, tá louco. Viralizou monstro esse vídeo. Merda, então continua, né, aí, mas aparentemente ele se danou com esse vídeo aí. Caralho. Agora a justiça proibiu. Após o vídeo viral, o instalador deve suspender teste em rede de proteção sob pena de multa de R$10.000. O Ministério Público do Trabalho divulgou a informação nessa terça-feira. Vídeo que viralizou na web já teve mais de 8 mil visualizações. Eu vou te falar, viralizou naquelas, né? Mas Izzy, 8 mil, como esses caras contam a visualização de WhatsApp? Pois é, não sei. Tá ligado? É, ele foi grupo de WhatsApp, não dá pra saber. Eu sei que teve muita gente que viu, cara. Eu recebi de vários grupos diferentes, por isso que eu tô falando isso. É verdade. Não é, tipo, YouTube, pra YouTube 8 mil não é nada, beleza. Mas rodou um monte de grupo, e aí não dá pra medir quem viu, quem não viu. É verdade, é verdade. Vamos lá. Um instalador de rede de proteção, Luiz Paulo Mendes da Silva, que foi conhecido após o vídeo viral que aparece testando o produto, assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, em que se compromete em alinhar a prática. Eliminar a prática, desculpa. O TAC foi assinado no dia 29 de março, mas a informação só foi divulgada pelo MPT nessa terça-feira. Luiz é dono da microempresa que trabalha. A microempresa em que trabalha, né? Faltou aí a... Pois é, ô, Gion, ajuda nós. É o dono da microempresa que trabalha. Que trabalha no quê? É. Trabalha é um verbo transitivo direto, é isso? Que ele precisa de... Ó, o Pasquale tem possível. Tentando lembrar aqui das regrinhas. No TAC, ele ainda se compromete a suspender qualquer outra prática que põe em risco a vida do instalador. Não apenas a dele, mas de quem tá lá embaixo também. É, imagina se ele cai em cima de alguém. Porra, cara. Mano, já pensou se tá andando ali de boa, vira o podcast e de repente, olha pra cima agora! Tem um cara caindo na sua cabeça. João Luiz Paulo caindo. Caso descumpra a medida, ele pode pagar multa de 10 mil reais. O G1 não conseguiu contato com o Luiz Paulo nesta terça. De acordo com o MPT, o instalador disse que fazia o teste com a intenção de divulgar o produto. Mas é muito sem noção, mano. Mas é gênio, cara. Esse cara... Teve um caso recente que viralizou uma vez também. Até fazer propaganda de graça aqui, porque esse cara já não precisa mais de propaganda. Chama Blog do iPhone, na Santa Efigênia. Um malandro tava com problema no iPhone dele. Ah, famoso esse blog. Você sabe desse caso? Então, foi exatamente certeza que aconteceu igual com esse maluco aí. Aí ele foi lá e falou, porra, passei um monte de loja, todo mundo passou no orçamento de 200, 300 reais. Fui nesse... Não é blog do iPhone, cara, eu confundi o nome. Rei do iPhone, né? Enfim, é uma loja de conserta iPhone, que gente ficou famosa, é. Aí o cara foi e falou pra ele, deixa eu ver essa merda de celular aí. É, o Rei do iPhone, eu joguei no Google aqui, tem uma matéria na Veja. Aí o cara do Rei do iPhone foi e arrumou pra ele de graça em 5 minutos, tá ligado? Aí o cara falou, como assim? Aí ele, já arrumei, olha aí, tá bom. Aí o cara foi no Facebook e falou, porra, se tivesse gente honesta, aquele velho post, né, de aí, o mundo ainda tem salvação. Aí o cara, esses dias eu fui lá que eu tinha que comprar um negócio, velho, não tem um dia que você vai na Santa Efigênia que não tem fila de 10, 20 pessoas pra ser atendido por esse cara. Pode crer, mano. Tipo, a viralização do caso dele foi uma puta, como eu digo, uma propaganda absurda, tá ligado? Igual esse cara, se você tinha dúvida de quem chamar pra instalar a rede de proteção do seu apartamento, depois que você vê o vídeo desse cara, mano, ele é da onde? Da Bahia? Eu pago a passagem pra ele vir aqui em São Paulo e instalar essa rede pra mim, maluco. Porque você sabe que o bagulho é bom. Caralho. Mas segue aí, se ele fizer a bosta do vídeo de novo, ele vai pagar uma multa de 10 mil. A Procuradora Regional do Trabalho, Lúcia de Savieira, que conduziu o inquérito instaurado para apurar o caso, disse que não era viável impor ao instalador uma indenização por dano moral. Mas acredito que esse caso pode servir de referência para outras empresas que instalam redes de proteção para que essa prática de fazer o teste de qualidade a risco na própria vida seja efetivamente banida. Afirmou em nota. É, a justiça mandou bem nessa daí, porque do jeito que o brasileiro era capaz de daqui a um tempo aparecer uma outra empresa pulando 5 caras ao mesmo tempo, tá ligado? Pra mostrar que a rede deles era mais potente que a do maluco aí. Não, pois é, é que é foda, porque... Cara, é difícil, é muito difícil você, através de leis, impedir o comportamento de gente sem noção, porque o cara que já tava se disposto a arriscar a própria vida pra fazer essa merda, uma lei é o quê? Uma multinha? É, mas não é uma multinha, 10 mil, né? Ele é já... aquele esquema, ele pode fazer e não gravar, foda-se. É difícil. Ou pode falar, não, esse vídeo é antigo, como que alguém vai saber? Exatamente, tem como saber, tá ligado? Porque é o seguinte, se o cara já tava fazendo algo que arriscava a própria vida, uma multa não vai ser um empecilho. Ele já tava contemplando a pior penalidade possível, que é ele se matar que fazendo aquilo. Né? Pode crer. 10 mil pro cara que tem cara na morte não é nada. É tipo dar multa, é tipo multar o cara que faz roleta russa. Ó, não faça mais roleta russa, hein? Agora é multa. Ó, você vai morrer, hein? Pode crer, uma boa. Belo exemplo. Vai, segue a notícia. Conforme a procuradora, qualquer cidadão que tenha conhecimento de atitudes que possam representar um risco à segurança do trabalhador pode e deve denunciar o fato ao MPT através do portal da instituição. O MPT está investigando se existem outros instaladores de telas de proteção que ainda utilizam o instrumento como forma de testar a qualidade do material e do serviço. Caso seja comprovado algum outro caso, será aberto novo inquérito para apurá-lo. Aí tem lá um vídeo sensacional, né? Bicho é louco, mano. Aí continua, tem uma pequena biografia do cara aqui. Morador de Lauro de Freitas, da região metropolitana de Salvador, Luiz Paulo, de 30 anos, ficou famoso nas redes sociais de fevereiro deste ano, após postar um vídeo no qual aparece, porque sou um pouco estranho. Porque nu é contração de em o, e em já seria suficiente. Vai, Pasquale, vai. A gente só tem ouvinte classe A, B, analfabeto e burro. Não adianta ensinar, aparece, não. Vou recorrigir na minha leitura. Vídeo em qual aparece jogando na tela de proteção. Que ele você sabia que eu fiz uma pesquisa e deu que a gente só tem ouvinte classe A, B? Sério? Analfabeto e burro. Ah, que merda, já ia falar, por que o nosso padrinho tá tão bacana? Caralho. Não, gente, vocês são demais, tô brincando. Que merda. Vídeo que viralizou na web já tem mais de 1000 visualizações. Em entrevista ao Joe em fevereiro. Ó, ele deu uma entrevista em fevereiro, quando isso que eu tava assistindo, porque eu tava vendo que esse trecho ia ser uma entrevista dele, mas acabou de falar que não conseguiram entrar em contato com ele. Mas é porque já tinha uma entrevista anterior, né? Quando ele viralizou. É, o link da notícia que tá lá em cima, de quando viralizou. Exatamente, o vídeo. Exatamente, eu vi agora. A entrevista ao Joe em fevereiro, Luiz Paulo contou que após compartilhar o vídeo nas redes sociais, a procura pelo serviço dele aumentou em 5 vezes, caralho, olha aí. Ó, falei, mano. Caralho, é, né? A propaganda é a alma do negócio, né, maluco? Total. E a propaganda ia roubar a alma dele, porque ele tava pra se matar na moda. Aí a gente tem que pedir pros ouvintes gravar um vídeo deles ouvindo MPB e rindo. E aí eles mandam pra alguém, tá ligado? Junto com o link. Ah, pode crer, mano. Pra gente viralizar nos grupos dos Zapsers. Então, olha aí, ó. Faz um videozinho de 15 segundos, você rindo que nem uma hiena no chão. E recomendar. E fala, gente, isso aqui é resultado disso, ó. E manda o link do MPB. Pode crer, mano. Aí, porra, que excelente ideia, mano. Você devia trabalhar em agência, você é um gênio. Gênio da propaganda. A Luiz Paulo contou que após compartilhar o vídeo nas redes sociais, a procura pelo serviço dele aumentou em 5 vezes. Quem fez essas imagens foi a mulher dele, outra sem noção, que o acompanha nesse trabalho. Será que eles não estão obrigados? A mulher só tava esperando algum dia que essa rede fosse quebrar, mano. A mulher... Pula lá! Imagina! A mulher dele, pula lá, Luiz, vamos ver se ficou bom, torcendo pro bagulho estourar. Aí o cara cai lá, não. Nossa, tadinho, era tão bom, não fazia mal pra ninguém. Não, puxa vida, coitado. Caralho, olha o outro coach dele aqui, ó. Eu fazia 10 serviços por semana, agora apareceu uns 50. Malandro, deu uma subida no orçamento desse cara aí, hein. Porra. Olha lá, olha o que eu falei, ó. O Brasil todo está ligando, disse o instalador. Na ocasião. O autônomo explicou que a rede de proteção com a qual trabalha suporta 30 quilos por metro quadrado. Mas não, lê direito, caralho. 300, desculpa, 300. Aí, ó, já não dá pra você pular. Tô evandrando hoje. Imagina, o Juliano disse pular, fodeu, não já passa a cabeça. Mas que ainda assim os consumidores devem fazer a manutenção. Ele pesa 70 quilos. A rede só não suporta faca, tesouro e bago de cigarro. Ela foi feita pra aguentar peso, mas a tela deve passar por uma revisão a cada 2 anos. Olha aí, Não suporta faca e tesouro também é. Porra, é o quê, né, bro? Você quer pular, cortar o bagulho e pular, é. Se o Wolverine pular nessa porra, não dá certo, mas tudo bem. Sim. Luiz contou que apesar da procura por instalação de rede ser maior... Esse cara sim é um gênio, ele já fez propaganda, lê essa parte. Olha aí. Luiz contou que apesar da procura por instalação de rede ser maior, a empresa dele também oferece serviços como tela para mosquitos, varal de teto, película solar e papel de parede. Apesar de jovem, Luiz Paulo trabalha com instalação de redes e proteção e outros serviços há 15 anos. Ele contou ao G1 que começou o trabalho na área por causa da mãe, que o colocou pra fazer o serviço junto com o irmão mais velho. Eu estudava pela manhã e pela tarde jogava gude, empinava a raia, ou seja, ele é do Nordeste, que é o... Bahia, pô, falou lá em cima. Ah, é mesmo, mesmo. Então minha mãe disse, você vai trabalhar porque filho meu não vai dar pra vagabundo. Como assim? Ó! Oh. Ela porque ele não ia se tornar ele um é homofóbica. Ah, não, tá certo. Caralho, o Izzy já leva o mau caminho já. Não vai dar pra vagabundo. Depois disso, eu ia estudar pela manhã e pela tarde eu ia instalar redes com meu irmão que trabalhava com isso. A partir daí, não parei mais. É tipo o negócio da família, instalar rede. Sim. Aí deu ruim porque ele inventou de ficar se jogando na rede. Que se mostrar, né? Aquele velho vai querer ser aparecido, tá o bonitão. Foi querer ser o bonitão que fica se jogando na rede. Ele se joga na parede sem as mãos nem nada, mano. Não, ele se joga. Mano, esse vídeo aí não é o bonito. Você viu o primeiro? Abre a outra notícia que tá no final, não saiba mais aí. É o que tem o screenshot do primeiro, né? Exato, o bonito é esse aí, esse que viralizou. Mano, esse ele se joga de peito aberto ali, aí você vê que tá se divertindo, tá ligado? Pode crer. Pô, isso não ia machucar não, tipo, porque não tem muito espaço lá dentro. Ele se joga, ele vai bater contra... Não, ele se joga, mano. Ele não... Caralho, mas, mano! Ele se... Mas, e é alto pra caralho o prédio, mano. Você tá maluco. Ele vem correndo, pula e se joga. Eu te falei, parece um cantor pulando na plateia. Caralho, ele faz um mosh mesmo. Mano, ele vem correndo da varanda, pula e se joga. E depois ele fica forçando, mano, dá um desespero, caralho. Quando me mandaram, eu não sabia o contexto. Eu falei, porra, vai ser um cara, esse cara tá bêbado. E aí quebrou a rede e ele caiu. Só que não. É. Aí saía e mostrava a camiseta dele com o número, não sei o que, tá entendendo? Esse cara, mano, belo jeito de divulgar a sua parada, tá ligado? Rede salvar, rede de proteção, caralho, tá louco. Muito bom. Aí, ó, mano, tem 264 comentários dessa notícia que o Izzy acabou de ler. Cadê? A notícia mais popular, que a gente vai sempre nela, a primeira, é de um perfil chamado Porte Já, que tem a foto do Bolsonaro, E aí tá comentando o seguinte: Ministério Público deveria proibir bandido de portar arma, quantas vidas iriam salvar? Tudo junto assim, sem pontuação nenhuma. Aí já logicamente começa com aquela discussão sobre fascista, não sei o que, bandido, bandido bom, bandido morto, blá blá blá blá blá blá. Na primeira, no primeiro comentário... Sempre que é pra isso. Mais voltado, tá ligado? Aí o Felipe Guedes: tá certo, o Ministério Público, tem que proibir de se atirar na rede. Mas sem a rede vocês não proíbem, né? Que merda. O que tem a ver? Ele quis dizer o seguinte: que você pode pular pela janela sem a rede, que não dá nada. Não, mas que, como que o Ministério Público vai proibir isso? Não tem como, é. Então, caralho! Mas ele tá fazendo o mesmo ponto que eu. O cara que faz algo idiota, você puni-lo com a ameaça de uma multa, não faz diferença, porque ele já tá se arriscando ao risco máximo que alguém pode sofrer, que é morrer. Então, você acha que ele, se ele não se preocupa de se jogar da janela da varanda do prédio, ele vai se preocupar com o risco de pagar a multa? Pagar uma multa, faz sentido. Aí o um cara que chama o perfil Galchão: baiano está sempre na rede. Que cretino do caralho, mano. Eu nem tinha feito essa conexão. Não, eu também não. Durante a notícia inteira a gente perdeu essa piada, veja você. Pô, não é, mano, que merda. Mas o Galchão veio nos lembrar dessa piada cretina. É. Tem uma história, já contei aqui da história de quando eu passei o carnaval da Bahia? Uhum. Uma história boa envolvendo o baiano, mano. Acho que eu contei de 99 vidas. É rápido, eu vou contar porque os ouvintes do MPB gostam de uma graça. Tenho certeza que eles vão gostar. Eu fiquei 15 dias na Bahia, em vários locais. Ilhéus, Porto Seguro, Salvador e tal, na época do carnaval. E aí, uma das casas que a gente ficou era bem de frente pra praia, e eu tomava café no quiosquezinho na praia todos os dias de pela manhã. E aí o pessoal que tava na casa tomar café, comer lanche, suco, enfim, açaí, essas coisas de café. Aí, uma menina que tava comigo, do grupo lá, chegou pra menina que atendia, que era baiana, afinal estávamos na Bahia, e falou pra ela assim: aê, eu quero um suco de laranja, sem açúcar e sem gelo. Aí, não, mentira, era sem gelo. Não, algum bagulho... Ih, cara, esqueci, já fudei a história inteira, é que nem contar o final da piada. Era assim, ó, era sem açúcar, isso, certeza. É, era sem açúcar e com gelo. Você tá realmente igual minha mãe contando piada, mano. Não, mas era isso. Gente, sejam comigo, não se percam. A menina pediu um suco sem açúcar e com gelo. E aí, como eu já tava lá uns 10 dias, eu tinha acostumado aqui, mano. Na Bahia, realmente, os caras têm fome de preguiçoso, não é à toa. Lá é outro ritmo. Você pedir o seu suco, seu café, o que for, pode pôr uns 30, 40 minutos aí pra chegar. É o tempo que chegaria, sei lá, um prato de feijoada no restaurante aqui em São Paulo. É o tempo que chega o suco lá. Aí o suco demorou para caralho pra entregarem. A hora que a menina veio trazer o suco, obviamente que tava com açúcar e sem gelo. Uhum. E o açúcar tava tão bonito no fundo do copo que dava pra você ver, tá ligado? Um dedo de açúcar. Caralho, nossa. Aí a menina molhou com aquela cara de pouco confundido. Isso era o quê? Suco de diabetes? É, tipo, mano, suco de laranja natural e meteram, sei lá, umas 3 colheres de açúcar. Aí ficou que você olhava, você via um dedo de açúcar no fundo do copo, assim, ó. Aí a menina: pô, mas eu pedi sem açúcar e com gelo. Você trouxe o contrário. Aí a menininha que tava atendendo, mano, menina, adolescente, sei lá, devia ter uns 17 anos, olhou pra nossa cara, olhou pra ela e falou a seguinte frase: olha, o gelo eu até trago, agora o açúcar é só não mexer. Te juro, mano, parece cena zoa total, mas aconteceu na minha frente. Aí ela virou as costas e foi embora, maluco! Você tá de brincadeira. Te juro por Deus, mano, ela virou as costas, foi embora buscar o gelo. E aí ela trouxe gelo, pôs o copo da menina e tirou as costas de novo e foi embora de novo. Eu ria, easy. Eu ria de um jeito que, mano, acho que aquela menina lembra dessa cena. Nossa, só no meio. Te juro, mano. Ela falou isso, caralho. Não acredito. Mano, te juro. Porque na época não tinha celular pra gravar. Só tinha colocado no Instagram e a reação. E a reação da mina: mano, ela virou as costas e foi buscar o gelo. Aí passou uns 2 minutos, ela voltou com um copo de gelo, tacou no suco da menina e foi embora. Caraca. Eu falei: caralho, essa cena não está acontecendo, não é possível. Eu ria, mas, mano, eu fiquei sem ar de dar risada. E a menina putaça. Então é isso aí que você tem. Não sei se faz tempo que eu não vou. Isso aconteceu no longínquo ano de 2000, para você ver se faz tempo, que foi quando eu fui pra lá. Não sei se o atendimento na Bahia melhorou até então, porque eu não voltei mais a esse glorioso estado. Mas é uma boa história. Lá vem o processinho chegando no Canadá. Falei mal da... e eles não vão deixar passar. Izzy, a última notícia foi enviada pela internet inteira. Sim, todo mundo mandou. Todo mundo: pô, não, essa notícia tem que estar no MPB. Foi facilmente a notícia mais enviada até hoje. Inclusive, o senhor já produziu um vídeo sobre. Sim, já fiz 2 vídeos sobre. Sim, porque é um caso que, como eu sempre falo, os fatos importantes que acontecem nessa internet de Deus, quando tiver a retrospectiva do final do ano, essa porra vai estar lá. Como principal fato de final de março, começo de abril aí. Sem dúvida, sem dúvida. Que é o caso do maluquinho do Acre, como você colocou no seu vídeo. Jovem deixou 14 livros escritos à mão e criptografados antes de sumir. A gente até pensou em não colocar essa notícia, porque afinal, todo mundo já tá cansado de saber essa porra. Se você não vive na caverna, você viu falarem dessa pois merda. É. Eu, a gente discutiu aqui antes de gravar. Internet. A gente discutiu aqui rapidamente antes de gravar. Eu não sabia se eu incluí ou não, porque todo mundo já falou dessa porra. Mas a gente vai falar porque, né, sempre tem um louco e a boa é outra mídia, a gente vai entregar isso aqui em áudio e tal, não é vídeo. A gente vai comentar essa loucura que aconteceu. Bruno Borges, de 24 anos, que está desaparecido desde segunda, dia 27 de fevereiro, de março, sete dias depois, a mãe... Cara, vamos ler de novo. Sete dias depois, a mãe dele, Denise Borges, falou sobre o mistério que envolve o sumiço do filho. Aí, pra chocar, o G1 já coloca o vídeo, que mostra o quarto do maluco que parece um escape room. Uma parede toda escrita, um parece monte de código. Parece pode crer. Parece pra caralho. Eu falei pros caras, falei, mano, se eu sou dono do escape room, eu ia arrumar pra ontem uma sala temática dessas porra aí. Sala Bruno Borges, tá ligado? Descubra os segredos dele aqui. O estudante de psicologia Bruno Borges, de 24 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira de 27, em Rio Branco, que fica onde? No Acre. O que já gerou um monte de piadinha. Uma semana após o ocorrido, a mãe dele, a psicóloga Denise Borges, falou com exclusividade ao G1, mostrando uma série de razões que a fazem acreditar que o caso não se trata apenas mais de um sumiço de uma pessoa. O desaparecimento do jovem investigado pela Polícia Civil do Acre. Daí a gente já pode matar o seguinte, se fosse coisa viral... Brincadeira do Cid, etc, etc, etc, que nem muita gente fala, maluco, saibam que vão ter que responder pra polícia. Porque se fosse zoeirinha de agência de marketing, AG, o que seja, a polícia tá envolvida. Então, se for zoeira, vão ter que responder pra polícia depois. O coordenador da Delegacia de Investigação Criminal, DIC, delegado Fabrício Sobreira, afirmou que todas as possibilidades estão sendo consideradas, mas que o caso segue em sigilo. Mais ou menos, né, seu delegado? Porque, né, o vídeo já tá rodando a internet inteira, a mãe tá dando entrevista, o caralho. Então, sigilo de cu é rola. Todo mundo já tá... Então tá traduzindo as paradas do moleque aí. A última vez que os parentes ouviram foi durante um almoço convencional com a família na segunda-feira, após os pais voltarem de uma viagem de mais de 20 dias. Denise conta que Bruno voltou para casa e todos seguiram o dia de normal no trabalho. Mais tarde, o pai de Bruno, o empresário Atos Borges, belo nome, retornou para a residência da família em Rio Branco e percebeu que o filho não estava. Eu fui a última pessoa a ver o Bruno. Eu deixei ele na esquina de casa e dali fui embora. Ele falou até mais pai e a partir dali a gente não teve mais notícia. Atrás da porta do quarto, mantida 24 dias trancada, aqui que a história começa a ficar bizarra. Enquanto os pais viajavam, no lugar de móveis, uma estátua do filósofo Giordano Bruno, que viveu entre 1548 e 1600. Esse cara é difícil você descrever ele, porque você já viu os títulos todos dele? O cara era frade, né? Religioso. É, cara, ele era astrônomo, foda, né? Ele era... É, os caras faziam tudo. Dono de padaria, tudo. Ele é o famoso, eles chamam esses caras, sabe que tem um termo na gringa disso? Que é o Renaissance Man, o homem da renascença. É o cara que fazia mil coisas, tipo o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado é o arquétipo do homem renascentista. É o cara que ele é estudioso. Faz ele é tudo, né? Ele é naturalista, era um termo que se usava naquela época. Não naturista, naturista é o cara que anda pelado. O naturalista é o cara que tanto admira a natureza, como ele também estuda a natureza, pai e tal, entendeu? Não, a notícia é imensa, mas como eu ia falar, a maioria da galera já sabe o que se passou. O que eu acho que legal a gente discutir aqui é o quê? O desenrolar da história. Sim. No quarto, os escritos são feitos de forma impecável, com precisão simétrica, como em uma página de caderno. Várias simbologias foram desenhadas no cômodo e também ao redor da estátua. Símbolos arcanos. É o que parece. Pra quem não conhece, acha que é isso aí que tá acontecendo. Se a minha mãe visse isso quando era moleque, do lado dos meus... Vai falar que é o demônio. Porra, a tiazinha da tesoura lá. Já tava se benzendo, entrou aí no quarto, olha aí, olha essa foto aí, já tava se benzendo entrando nisso aí. Não, se eu chegar lá e falar, você viu a notícia do cara do Acre? Ela vai falar, nossa, você tá envolvido com isso. Caralho, pode crer, mano, pergunta pra ela quando você for. O cabelo tá grande, Evandro, volta lá e corta o cabelo. Dia 15 eu corto, daqui a pouco, daqui 2 semanas eu vou lá. O que aconteceu foi o seguinte, tava bizarro o quarto do moleque, como a gente falou, tava parecendo uma sala de escape room, bizarramente as coisas escritas todas de forma simétrica, bonitinha, um monte de desenho estranho, cara, parece a história do Dan Brown. Parece mesmo, mano. Parece que você tá lendo um livro do Dan Brown, sabe? Que o cara, que uhum. o Robert Langdon chegou no lugar e ele encontrou isso daí e ele vai juntar as peças e tudo mais. Tem um porra de um quadro dele com um extraterrestre de olhos verdes. Tem um quadro de um maluco com uma túnica druida maluca, com símbolos, fazendo rituais e caralho. Claramente o cara não era normal. Se ele era usuário de drogas, o que ele fazia, não rola. Você que fez o vídeo, Izzy, resuma rapidamente para o pessoal o que você achou, que você falou lá no vídeo. O que você acha disso tudo? Cara, eu acho o seguinte, tem as teorias possíveis dessa parada aí. Ou o maluco realmente tem problemas mentais e deu um sumiço, né? Eu acho relativamente improvável. Ou é alguma trollagem de alguém da internet, né? Tem sempre essas trollagens. Seria que é um gênio? Pois é, porque foi muito bem bolada. Ou simplesmente é um golpe de publicidade pro moleque vender os livros, que são bem bobos. A internet já andou traduzindo aí pelo que apareceu nos... Teve uma parte que a gente não falou também, que rolou o lance dele pegar dinheiro emprestado com o primo, né, pra produzir tudo isso. Isso, um primo mais velho, que é médico, 20 mil reais e tal. E aí desses 20 mil reais, 7 foi pra pagar a estátua e tal. Cara, eu li a tradução. Estátua é cara do caralho, hein, mano. Mas uma estátua dessa tu acha que é barato, porra? Uma estátua imensa? Mas caralho, 7 pau, beleza, mas não é de chumbo, caralho. Mano. Não sei, eu não sou um ávido comprador de estátuas, mas eu achei caro pra caralho, mano. Eu acho que tá. Sei não, mano. Tá o preço. Tá o preço certo. Acho que tá justo. Eu não sou estatueiro. Mas 7 conto tá o preço certo isso aí. Então, e aí rolou essa loucura tudo. Aí aquele esquema, né? A polícia. A gente comentou da polícia da internet no início do cast. Uhum. Agora os investigadores da internet são piores ainda. Porque começa a ter uma polêmica aqui, uma notícia que muita gente tá comentando e tal, os caras já começam a falar, não, mas isso aqui quer dizer aqui, ó, é um pixel que tá, os caras aumentam e avaliam o vídeo e não sei o quê. O CSI da internet é muito pior que a polícia da internet. Uhum. E aí descobriram, por exemplo, o quê? Que a parada, a mandala que tem embaixo da estátua, né, na verdade é a parada de um desenho do Naruto. Full Metal Alchemist. Então, aí você fala, carai, esse cara... Como assim? Tipo, ele é o grande salvador que vai mostrar o sentido da vida, do universo e tudo mais? Só que ele tá usando referências de desenho, porra. Pois é, mas já falaram que essa mandala aí, esse círculo da transmutação humana. Exato. Inclusive, esse Naruto é muito bom, é um dos poucos Narutos que eu assisti. Já falaram que esse negócio aí já existia antes, entendeu? Não era... Ah, o desenho pegou de algum lugar. O desenho que pegou uma referência cultural que já tinha. Então, não necessariamente ele é um naruteiro. Ele pode ter ido direto na origem. Exatamente, foi o que falaram. Mas tá, e o que você acha disso tudo? Você que é um incrédulo. Eu acho que esse maluco deu um sumiço. O que eu acho é o que a polícia também acha. Ele deu um sumiço voluntário pra chamar atenção a esse livro dele que ele vai querer publicar agora. Porque quando esse maluco aparecer e botar o livro pra vender, tu não acha que vai vender pra caralho essa porra? Ah, eu acho que não, mano. Que é muito boba a história. Ah, mas a gente sabe isso que a gente se aprofundou. O povão vai falar, caralho, aquele maluco lá dos alienígenas. Salvador, do Messias. É, mano, a gente sabe isso porque a gente tá por dentro das paradas e a gente é mais cético, mais crítico. Mas o povão, quando esse maluco aparecer com um livro pra vender, um monte de gente vai comprar, rapaz. Mano, sei lá, essa história é muito... Espero que tenha um desfecho, tá ligado? Não fique nessa... A gente daqui 6 meses e fala, pô, aí o menino lá do Acre que sumiu. E aí, sumiu. Tipo o ET de Varginha, tá ligado? Que é uma puta história mal contada do caralho. Espero que termine alguma coisa. Que, tipo, a gente já tem o começo, o meio da história. Espero que tenha um final. Não precisa nem ser um final satisfatório, mega empolgante, de coisa do caralho. O cara realmente era a reencarnação do filósofo. Ou ele voltou e provou que ele foi abduzido, que tem... E seria foda. Imagina, ele volta... E prova que existe vida ali fora da Terra? Aí é da onde? Aí é o que você quer. Eu queria ser otimista que nem você, Wando. Não, mas, pô, já que é pra viajar, o cara tá fazendo hieroglifos aí indecifráveis, vamos viajar, mano. Seria foda, imagina. Ele traz, que nem no filme lá, ele traz um pedaço de metal que não se destrói nunca e joga em cima da mesa. Toma aí, isso aqui eu tirei da nave que eu tava, seus otários. Tô ligado. E traz uma tecnologia que nunca ninguém viu. Nem o Elon Musk. Dá pra... Seria animal. Pois é, bom. Eu não tenho essa esperança toda. Muito difícil que aconteça, mas seria foda. Muito impossível que aconteça, mas tudo bem. No primeiro comentário mais votado, logicamente que já tem alguém traçando paralelo com o quê? Política. Nosso amigo... Como? Fábio Neves. Bom, se ele foi abduzido, ele deve estar num lugar melhor que esse inferno que é o Brasil, onde o demônio é o presidente. Caralho. Mano, os caras simplesmente... 1.500 comentários, 1.500 likes tem esse comentário dele, mano. Caralho, mano. tem mais like do que comentário. Tem 1.057 comentários atualmente. Aí a galera, logicamente, começa a... É o comentário mais popular. O pessoal começou a replicar o comentário dele e tal. Mas, cara, foi o que você falou. Tem teoria pra tudo nessa porra dessa história. É, que ele se transmutou na estátua. Uhum. Que ele tá dentro da estátua. Que ele foi abduzido. Que ele só foi no, na padaria tomar um goró e já volta. E aí ele viu que... Aí ele viu que tava dando muito rebuliço. Falou, vou deixar pra ver até onde vai. Não, essa meu porra. Mano, vou te falar um negócio. A minha teoria favorita é que esse círculo lá, mágico, arcano, abriu um portal pro passado e ele se tornou o cara que hoje a gente conhece como Giordano Bruno. Esse é o melhor. Porra, esse é bonito. É uma história de filme boa. Porque ele parece com o cara. Você viu as fotos? Parece pra caralho. Ele é estranhão, mano. Ele tem uma cara meio de louco mesmo. É, mano. Cara meio realengo, mano. Essa cara, essa foto dele do Facebook aí que todo mundo postou. Cara meio realengo. O cara do realengo tava na cara que ele não era normal, né, mano? Aquele cara que se atirou ele, na escola. Ele tem uma cara esquisita mesmo. Na gringa, na psicologia gringa, eles chamam isso de Thousand Yard Stare. Bota aqui o link pra você ver, ó. Thousand. Cara de louco. Yard... Traduzido, cara de louco. Cara, é o cara de louco, olha só. É um rosto que é associado com, tipo, o cara tomar um trauma muito grande, ou então a estresse pós-traumático do cara que foi pra guerra e tal. Ah, aí ele fica com cara de louco. O cara fica aquela cara assim. Você bota no Google Thousand Yard Stare. O. Eu não sei qual é o termo, a tradução boa pra stare. Stare é você ficar encarando. Então é fazer uma certa. É o semblante, entendeu? Enfim. Uh-huh. Deixa eu ver aqui as imagens que aparecem. Puta, é isso aí mesmo, é cara de louco. É cara de aparece louco. Um monte de cara com roupinha de guerra e tal. Exatamente, né? Geralmente isso é associado com um cara que passou por um. Como eu falei, cara meio assustado, meio cabreiro. O cara tá cabreiro. Cabreiro é uma boa tradução. É o cara cabreiro. Que você fala, mano, melhor. Se estiver no mesmo ambiente que esse cara, é melhor você ficar com as costas pra parede. Exatamente. Que se ele for fazer alguma fica coisa. Você já desvia, tá ligado? E aí, uma coisa que o Izzy me comentou em off aqui, que me chamou a atenção, foi que você falou que tem muita gente que ficou brava com o seu vídeo. Pois é, porque eu acho que eu fiz... O pessoal que falou assim, que é, aspas do Izzy, um assunto sério, você brincou muito no vídeo. É. Gente, não... Mano... Os caras falam assim, nossa, sabe, assunto sério, você fez piadinha. Sabe o que é sério? Tal. A porra que tá acontecendo lá na Síria, que a gente comentou no começo do cast, exatamente, amigo. Exatamente. Um Mauricinho playboy maluco das ideias que deu um sumiço. Isso não é uma parada séria, mano. Sério é as crianças morrendo lá bombardeadas com gás, tá ligado? Isso aí é a Terceira Guerra Mundial chegando aí. Eu não entendi porque que os caras acharam como... Eles agiram como se eu nunca antes na vida tivesse feito um vídeo zoando com alguma situação, entre aspas, séria, entendeu? Cara, isso é uma... ele e a parada do negócio dele ter o manual dos escoteiros, caralho? Pô, ainda nem isso, mano. O código lá dele muito se parece com o código o código marciano dos escoteiros, mas não é na verdade. Ah, uma notícia séria. Sério é o desemprego do Brasil, amigo. Complicado, né, mano? Esses caras são tudo louco, mano. Mas enfim, como eu falei, na retrospectiva do final do ano, aí certeza que vai ter a história do maluquinho do Acre. Sem dúvida nenhuma. E vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. Pode ser que o desfecho da história seja interessante e a gente comente aqui de novo. Fica aí, que fica aí a sua... Como é que se diz? Faça a sua aposta do que pode ser. Manda pra gente no Twitter, que você acha que vai dar isso tudo aí. Ou manda no... Comente no site, que sei porque você não comenta no site, não interagem lá. Uhum. Aonde que o pessoal, como que o pessoal faz pra manter esse glorioso projeto do nosso melhor podcast do Brasil então, em vida, o Easy Nob? Pra que basta. A gente não seja abduzido. Pra que nós não sejamos abduzidos. Pra que nós não sejamos obrigados a gravar um podcast em código e dar um sumiço pra ver se assim a galera se interessa. Pode crer. Basta o sujeito ir no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. E aí você pode contribuir com 1 real, 2, 3, 4, 5, 10. Se você ganhou na Mega Sena, 100 mil reais, a gente aceita. Cara, o cidadão, a gente teoricamente sai no domingo, né? Uhum. Se o cara for na padaria, padaria não, domingo é dia de feira, e ele comer um pastel de palmito e um caldo de cana, o valor desse pastel de palmito e caldo de cana, se ele der pra gente por mês, já tá ótimo. Pois é, e aí então, garante... Se você vai lá todo final de semana... Garante o seu podcast, garante você lá no grupo do MPB, que é sensacional. Pô, o grupo é uma entidade à parte, né, cara? Porra, mano. O Bruno... Tem uns caras meio... Como que é o termo aí que você falou? Thousand Years. Thousand Years There, os malucão. Tem uns caras que só viu uma cara lá no grupo. Quando você chegar, fica esperto. Mas, no geral, a turma é gente boa pra caralho. Vamos entrar agora pra ver o que tá rolando de assunto. E aí, tá online. Vamos mandar o famoso salve para os padrinhos do grupo do Telegram. Uhum. Então, ó, eu abri agora. Se de manhã eu tinha aberto, tem 3.166 mensagens. Daí você já vê como a turma conversa pouco. Uhum. Quem está online no momento? Olha só que belo, tem três Thiagos. Aliás, tem dois Thiagos, João Pedro, Thiago Prassiano e Thiago Martins. Então, neste momento, falando sobre o vídeo do menino do Raça Negra, do Silvio Santos. Você já viu esse? O que ele aprontou? Eu não sei. É um vídeo antigaço do Silvio Santos, que ele fica falando, você prefere ganhar 10 mil reais e conhecer o Raça Negra. E o moleque é fã do Raça Negra, tá ligado? Uhum. Aí o Silvio Santos, né? Fazendo as graças. Isso é recente? Não, o vídeo é antigaço pra caralho. Tá certo, vai lá. Menino fã do Raça Negra. Aí os caras estão comentando sobre esse menino lá no fã do Raça Negra e outras acontecem encontros, os caras marcam pra ir pra cinema, assistir filme junto e tal. Eu jogo quase todo dia PS4 com o pessoal do MPB do 99 Vidas lá no Overwatch. Uhum. Então, cara, além de você estar ajudando a gente... Eu tenho que pegar esse Overwatch pra jogar com vocês, hein? Esse jogo é muito... É só o que eu jogo. A minha vida se resume a jogar Overwatch nas horas vagas. Então, além de ajudar, manter o MPB no ar, você ainda pode ter essa interação com a gente, com os padrinhos e tal, cara. É muito maneiro. Vale, se existisse só o grupo, não existisse a gente, valeria a pena pra caralho. Você tá ligado que o grupo vai durar mais do que esse podcast, né, mano? Se o podcast, se um de nós morrer e o podcast acabou, o grupo vai continuar, mano. Os caras não vão sair do... Os caras não vão lá, não, vamos fechar aqui o grupo, porque o Izzy morreu. Não, vamos continuar. O grupo é eterno. Suas apostas. O grupo é eterno, cumpade. Maluco, eu sou moderador. Se você morrer, eu vou lá e apago o grupo. Sou louco. Mas eu sou louco na outra. Vou criar, exatamente, isso que eu tô falando. O grupo não é aquela sala que você criou, que a gente criou no Telegram. O grupo são aquelas pessoas, pô, que a gente conheceu no churrasco de São Paulo. É uma entidade, pô, churrasco. E aí também vou aproveitar pra dar um recado aqui que estaremos lá no evento do Rio de Janeiro, no dia 21 de 2023. Exatamente. Geek Game Fest. Mas se você é do Rio, não tem, não sabe. De repente você é do Rio, é milionário e não confia na internet, quer chegar lá com a maleta de dinheiro. E dá pra gente? Então estaremos lá, estaremos no ggfr.com.br. Fique ligadinho. É isso aí? É isso aí. Até a semana que vem. Eu mando uma foto se ela gosta do Raça Negra. O plano do Raça Negra. O plano do Raça Negra. O plano do Raça Negra. Ninguém gosta do Raça Negra. Já tá tretando? Não. Já abandonei as tretas, mano. Eu me aposentei das tretas oficialmente hoje. Caralho. Ah, hoje.